Graça e paz, irmãos, fica à vontade. Eu sei que a maioria aqui já se conhece, mas eu preciso de conhecer vocês, cada um. Sempre nas minhas palavras, nas minhas palestras, eu preciso de conhecer. Então, eu preciso de saber quantos de vocês aqui gostam de gastar dinheiro. Levanta a mão, por favor, deixa eu ver. Olha, pelos meus cálculos aqui, 88%, né, gostam de gastar dinheiro. Né? 12% não, quem não gosta de gastar, gosta de? Não, ganhar, todo mundo tem que gostar de ganhar. Né? Mas quem não gosta de gastar, gosta de? Poupar, guardar. E quem guarda, quem poupa, guarda para quê? Para o futuro. E no futuro, você ou alguém vai gastar. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês hoje é que dinheiro foi feito para gastar. E eu sou um educador financeiro, um consultor financeiro que ensina você a gastar melhor o dinheiro. Então, cutuca a pessoa do lado aí e fala assim, ele vai te ensinar a gastar melhor o dinheiro. Cutuca aí, fala, fala. Então, vamos lá, eu preciso muito da participação de vocês. A primeira coisa que eu ensinei foi que dinheiro foi feito para gastar. Então, vamos gastar dinheiro. Primeira coisa, vamos gastar dinheiro. Eu não sei, quantos de vocês gostam de comer um chocolate de R$5, 3 vezes na semana? Outro dia, a menina na palestra falou, é meu remédio, tem que ser todo dia. Então, um chocolate de R$5, 3 vezes na semana, em 20 anos são R$59 mil, em 30 anos, R$211 mil. Somente de chocolate. Então, cutuca a pessoa do lado e fala assim, dinheiro foi feito para gastar. Eu não sei se vocês, irmãos aqui, gostam de tomar um refrigerante na hora do almoço e outro na hora do jantar. Né? Outro dia a pessoa falou, não, Erasmo, refrigerante não, é suco. Mais light. Quanto custa? R$5. Na hora do almoço, na hora do jantar, R$10 por dia, em 20 anos, R$299 mil, em 30 anos, mais de R$1 milhão, somente de refrigerante. Outro dia a pessoa falou assim, Erasmo, bebi meu apartamento. Eu não sei se aos finais de semana, vocês gostam de sair com a família e ir num restaurante, comer uma pizza ou um self-service, um restaurante. Quanto que custa a ida de um casal num restaurante? R$60 por cabeça, Marcelo? Como é que é o negócio aí, Marcelo? Hein? Está desatualizado esse negócio. É. Quanto? R$20 por cabeça. Vamos falar aqui, ó, uma ida numa pizzaria boa, num restaurante bom, R$130 ao final de semana, em 20 anos, R$519 mil, em 30 anos, R$1 milhão e R$800 mil. Então, se você come um chocolate, bebe um refrigerante e vai aos finais de semana comer uma pizza no restaurante, ao final de 30 anos, são mais de 3 milhões de reais. Então, repete aí, dinheiro foi feito para? E ainda tem gente brigando com a reforma da Previdência. Aqui, a sua Previdência, aqui, ó, 3 milhões de reais investido pode dar quase R$30 mil por mês de renda para você. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nesses anos que eu trabalho com finanças, eu aprendi E eu prometo entregar a vocês como controlar melhor o orçamento, como ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês estão deixando a casa de vocês, né? Igual o Marcelo falou, o frio que deixou muitas pessoas em casa. E parabéns para vocês que estão aqui hoje. Eu quero te ensinar que você a gastar melhor o seu dinheiro, ter um controle do orçamento e ter uma qualidade de vida financeira melhor. Muito se busca qualidade de vida. O que é necessário para você ter uma boa qualidade de vida? Eu preciso da participação de vocês. O que você precisa de ter para você ter uma boa qualidade de vida? Saúde física. Se você se alimenta bem, teoricamente, você tem uma boa saúde. Alimentar bem não é alimentar muito, não, né, gente? Alimentar bem. Qual que é a consequência financeira de uma boa saúde física? Gasta menos com médico, menos com remédio. Uma outra saúde que tem que estar boa, saúde mental, cabeça boa. O que você tem colocado na sua cabeça? Tem gente que sai de casa de manhã, olha, o relógio toca de manhã, está na rádio Itatiaia. Sai de casa, compra o jornal Super. O que está que tá ouvindo? Hã? Vai ouvir no rádio, nas notícias, só do carro, só problema. Hã? Chega em casa à noite, depois de trabalhar o dia inteiro ouvindo problema na empresa, assiste uma novela que é só coisa ruim. E depois da novela ainda tem Wolverine. O que você tem colocado na sua cabeça? Isso faz muita diferença. Né? A palavra do Senhor de manhã, refrigério para um dia, fortalecer. Falei da saúde física e da saúde mental. Uma outra saúde que é muito importante, saúde emocional, relacionamento. Né? Relacionamento é muito importante para você compor a sua qualidade de vida. Tem uma outra saúde que é a saúde profissional. Aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, aquilo que você trabalha, seja você dona de casa, seja você aposentado, tem muitas pessoas que têm preconceito quanto a isso, aposentado, dona de casa, não, essa é a sua atividade. Às vezes a dona de casa é a pessoa mais gabaritada em casa que tem, né? Ela é médica, enfermeira, passadeira, faxineira, esposa, médica, um tanto de coisa. Temos uma outra saúde muito importante, a mais importante, e que vocês estão tratando aqui, que é a saúde com Deus espiritual. E temos uma outra saúde, que é a saúde financeira. Se você está bem física, mental, emocional, profissional, espiritual, e a financeira não está boa, o que acontece? Dorme bem na física? Dorme bem na física? Relaciona-se bem no emocional? Hoje, uma das principais causas de separações de casais é a questão financeira. Você que é empresário, empreendedor, você sai de casa alegre, satisfeito, para abrir o seu negócio sabendo que as contas estão todas no vermelho? Não. Eu, no meu mestrado, eu estudei qualidade de vida e endividamento. E constatei que... O que vocês acham? Que o endividamento afeta a qualidade de vida? Sim ou não? Afeta? Positivamente ou negativamente? Negativamente? Faz mal? Então, por que todo mundo faz dívida? Se sabe que faz mal, por que você faz dívida? Eu quero te ensinar que existe a dívida boa e a dívida ruim. Muitas pessoas não sabem. Então, é esse que é o meu projeto de ajudar as pessoas a gastar bem o dinheiro e gastar com qualidade de vida. Rapidamente eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou o mais novo de uma família de 5 irmãos, sou a rapa do tacho. E lá na minha casa, nenhum dos meus irmãos conseguiu ter uma faculdade. Eu consegui com o meu primeiro emprego, trabalhando aqui na Elmo Calçados, de boy. Eu era contínuo. E como contínuo eu consegui pagar o meu cursinho no Pitágoras, depois eu entrei na faculdade da Newton Paiva, depois eu passei para o Banco Nacional, formei na faculdade de administração, trabalhando no Banco Sumitomo Brasileiro depois, trabalhei lá durante 10 anos na carteira de câmbio e comércio exterior, fazendo transações de mais de 10 milhões de dólares. Depois, há 17 anos, eu comecei esse trabalho como palestrante e consultor financeiro, né? Escrevi esse livro, Viva em Paz com o Seu Dinheiro, porque eu vi que muitas pessoas têm tido muita dificuldade em viver em paz com o dinheiro. Muitas pessoas sabem ganhar dinheiro, sabem fazer dinheiro, mas muitas pessoas não sabem usar o dinheiro delas. Tem esse outro livro, que é o Motivação em Vendas, que eu escrevi o capítulo Vendedor Motivado é Vendedor com Dinheiro no Bolso. E tem um curso de educação financeira que eu trabalho ajudando as pessoas a viver melhor e em paz com o dinheiro. Além disso, hoje eu sou uma das principais fontes, né, da mídia brasileira em educação financeira. Já fui várias vezes Jornal Nacional, Jornal Hoje. Hoje mesmo eu concedi duas entrevistas, uma para a TV Assembleia, falando sobre aposentadoria. Quantos de vocês querem aposentar? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Poucas pessoas levantaram a mão. E aí? Aposentadoria é uma coisa que todo mundo vai ter. Como que vai ser a sua aposentadoria? Nunca é tarde para se começar, viu, queridos? Nunca é tarde para se começar a pensar. E quanto mais cedo, melhor. Mas hoje não é o foco isso. Hoje o foco daqui é equilibrar as finanças. À tarde eu falei sobre isso até na rede Canção Nova. Além disso, eu sou um dos líderes do CRI, Cristãos Empreendedores, lá da Igreja Batista da Lagoinha. Todas as segundas-feiras eu estou lá no CRI dando dicas, só não estou hoje porque eu estou numa palestra aqui com vocês, né? Então, a gente está lá sempre, na lagoinha.com também, eu sou colunista lá. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a realidade atual. Até que horas que eu tenho, só para me saber? Carta branca, vamos lá. Nós hoje estamos numa situação de situação do Brasil hoje, é uma situação crise, dificuldade. Eu não gosto da palavra de crise, eu gosto mais da palavra dificuldade. Por quê? Porque desde lá do Gênesis, quando José interpretou o sonho de Faraó, ele falou que existiam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E o que, que você tem que fazer? Nos 7 anos de vacas gordas, você tem que segurar para vencer. Eu espero que não estejamos passando por 7 anos de vacas magras. Espero que seja bem mais curto. Mas é um ano de dificuldade. Na sua vida, seja na vida pessoal, como empregado, funcionário, ou seja como você empresário, empreendedor, se alguém falou que sua vida ia ser sempre as mil maravilhas, que nunca ia ter problema, que você sempre ia ganhar mais, falou mentira. A vida é assim. E você tem que ter a sabedoria de Deus para viver em toda e qualquer situação. Mas nós estamos num momento de dificuldade. E hoje já é dia 19 de junho. Pensa aí. Só esse mês, quanto de dinheiro passou na sua mão? E esse ano de 2017, mesmo um ano difícil, quanto de dinheiro já passou na sua mão? E desde que você começou a trabalhar, quanto de dinheiro passou na sua mão? E o que, que você fez com ele? Tem gente que não fez nada e ainda está devendo. Então, cuidado. Dinheiro foi feito para gastar. Qual deve ser o limite de gasto de cada pessoa e de cada família? O ideal é que se gaste sempre um pouco menos do que se, mas tem algumas pessoas gastando um pouquinho mais. Como que gasta mais que ganha? Me ensina aí. Como que é? Cartão de? Cheque? Carnezinho? Pergunta, pergunta. O que acontece quando você gasta mais do que você ganha? A partir deste momento, tudo que você compra vem acrescido uma pequena coisa chamada? Olha como é que todo mundo sabe, pastor. Juros. Quantos de vocês comem juros, bebe juros, dirige juros, assiste juros, viaja juros? Juros é como cupim que está comendo o orçamento de muitas pessoas. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha, e o dinheiro dela está indo para juros, banco financeiro, agiota. Muito cuidado. Quer ver uma pergunta? Eu gosto muito de fazer pergunta, preciso da participação de vocês. Quantos de vocês aqui gostam de pagar multa? Ninguém? Por que vocês não gostam de pagar multa? Que é um dinheiro jogado? Dinheiro jogado? Fora. Queridos, só que todo mundo pensou na multa de trânsito. Quando você entra no cheque especial, ao final do mês, o banco vai lá e te cobra os juros, que é tão alto que é igual a multa. Quando você não paga o seu cartão no vencimento, é a mesma coisa. Quando você paga uma conta atrasada, você paga multa e juros. Quando eu fiz o meu mestrado, eu vi que as pessoas, no afã de ter uma qualidade de vida material melhor, estão se endividando, e isso está exterminando com a qualidade de vida. Exterminando, está acabando com a qualidade de vida das pessoas e das empresas, você que tem um negócio. Que no negócio também tem a dívida boa e tem a dívida ruim. E eu pergunto, quanto você quer ganhar? Qual é o salário ideal? 937 é um bom salário? Não. 3 mil? Aí eu vi que o nível aqui é maior, né? 10 mil? Ó, teve o link, brilhou. Tem gente que está ganhando um salário mínimo e está apertado. Passa a ganhar, arruma um emprego melhor, está ganhando 3 mil e está? Tem gente ganhando 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil e está? Atolado. Não tem nada de errado em ganhar mais. Mas você tem que ter sabedoria para usar o seu dinheiro. Ser feliz ou impressionar? Como que você gasta o seu dinheiro? Ser feliz ou impressionar? Tem muitas pessoas preocupadas com impressionar. Preocupadas com mostrar. Preocupadas com o status. O que é status para vocês? Status. Está bem na fita? Roupa de marca, carro do ano, celular, último modelo, viajando, passeando. Eu recebi uma definição de status, que eu coloquei ela no meu livro, sempre falo nas minhas palestras. Status é você comprar uma coisa que você não quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, uma pessoa que você não é. Vamos lá. Comprar uma coisa que você não... Comprar uma coisa que você não quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, uma pessoa que você não é. Muito cuidado. Tem gente errando muito nisso aí. Quer ver? Celular, último modelo, acesso à internet, câmera de 20 megapixels, Bluetooth. A pessoa nem sabe o que é Bluetooth. Aí a pessoa vem chique com aquele celularzão assim, você fala assim... Deixa eu dar uma ligada. Não, não tem crédito. Aqui não tem ninguém assim não, né, pastor? Lá na Lagoinha tem. Aqui, no Projeto Adorador, tem ninguém assim não, né? Ainda bem. Lá na Lagoinha tem, mas... O quê? O celular ainda é financiado em 10 parcelas? Dureza, hein? Fica procurando Wi-Fi para mandar zap zap? Me liga, toquinho. Perguntando, 90, 90? Não, né? Cuidado, viu, gente? Outro dia eu atendi uma pessoa, ela comprou um celular em 10 parcelas de R$350 e o celular caiu. E trincou. Quanto que custa para arrumar? R$900. Tinha dinheiro? Não, ficou com o celular novinho, quebrado. Cuidado com o status. Como que chama aquela televisão grandona que a gente compra lá para casa? TV de? TV de? Era plasma, LCD, agora é LED, 4K, OLED. Né? Mas uma TV de 40 polegadas, quanto custa, mais ou menos? Hein? Mais ou menos. Não é 2.000, querido. Sabe quanto que é? 10 parcelas de R$199,99. Não é muito mais barato que 2.000? 10 de R$199,99? Aí você compra a televisão, ela funciona bem na sua casa, sim ou não? Sim ou não? Não. Para ela funcionar bem, o que, é que você precisa de ter? Sky, Net. E quanto que custa? R$199,99. Então você está pagando pela televisão R$199,99. Mais a Sky, R$199,99. Para quê? Para quê? Para assistir a Globo, que é de graça. Não, aqui não tem ninguém para isso, não. Ainda bem, graças a Deus. Cuidado, dinheiro foi feito para? Dinheiro foi feito para? Gastar. Quem já viu aquela promoção? Compre um e pague dois. Já viu? Compre um e pague dois. Não, senhor. Não, senhor. Compre um e pague dois. Compre um carro em 60 parcelas, sem entrada. Você compra um, paga dois. E ao final de 5 anos, o que, que você tem em casa? Meio. Dinheiro foi feito para? Queridos, não tem nada de errado em comprar um carro. O brasileiro adora carro. Qual que é a dica que eu, Erasmo, ensino você a comprar o seu carro? Dê pelo menos 50% de entrada. E os outros 50% você financia em, no máximo, 36 parcelas. Por quê? 3 anos você está com o carro quitado e você pode trocar por outro. Agora as pessoas chegam para mim e falam assim, Erasmo, mas 36 parcelas, a parcela fica alta demais. Qual que é o problema? O preço do carro que você escolheu, querido. Compre um carro mais barato, pague ele para depois você pular para o outro. Outro dia, depois da palestra, o cara veio me falar que ele sai de casa todo dia, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ora a Deus, ó meu Deus, tira as blitz do caminho que eu não paguei meu IPVA ainda. Aqui não tem ninguém que ora assim não, né? Como é isso? Dinheiro foi feito para gastar, querido. Mas tem pessoas que não estão tendo sabedoria em gastar o dinheiro. Quando você, por exemplo, constrói uma casa, né? Na casa você vai fazer uma suíte, né? Lá na suíte você coloca uma? Marcelo, que é da engenharia, coloca uma? Banheira. Aí você pergunta assim, a pessoa, usando muita banheira, o que, que a pessoa fala? Não, se eu usar a conta de água, a conta de luz, vai lá para cima. O filho chega no frio, ô pai, pode tomar um banho quentinho na banheira? Não, meu filho, gasta muita água, muita luz. Então, por que gastou 10 mil reais para colocar a banheira lá? Chega com o carro bonito, assim, que carrão que você comprou no posto, né? 10 reais. O carro anda pela fé, no cheiro. Oh, meu Deus, me ajuda aí. Você tem que saber gastar o dinheiro. E muitas pessoas não estão sabendo gastar o dinheiro. Cartão de crédito. Hoje, na entrevista, a gente falou sobre cartão de crédito. Cartão de crédito é uma bênção. Você compra sem você ter dinheiro. Você pode escolher o dia para efetuar o pagamento do seu cartão. Isso é tudo coisa boa. Você pode ganhar bônus, milhagens. Mas você tem que ver, comparar se está valendo a pena o bônus, o valor da tarifa que você está pagando. Agora, tem gente que tem um status, né? Abre a carteira e... O que tem lá? Visa, Mastercard, American Express, C&A, Ren, Riachuelo, S, Casa Bahia, Losango, Ibi, Marisa, para comprar calcinha. Tudo isso para quê? Para um salário só pagar? Cuidado. E tem gente que é mais chique ainda, tem cartão de crédito? Internacional, não viaja nem para Sabaraque do lado e está pagando tarifa cara, querido. Dinheiro foi feito para gastar. Queridos, nesse meu trabalho, eu identifiquei 4 perfis de pessoas. E eu quero falar sobre eles para vocês. São apenas 4 tipos de pessoas que podem ser usados para 4 tipos de empresários. A primeira pessoa é um rico pobre. Como que você imagina que é um rico pobre? O que que vocês acham? Um rico pobre. Alguém quer me ajudar? Precisa da participação. Como que você imagina que é um rico pobre? Tem, mas não gasta. Esse é um pão duro. Quem tem dinheiro não gasta é o pão duro, porque dinheiro foi feito para gastar. E pão duro não está nem na minha estatística dos 5. Porque dinheiro foi feito para gastar. Vou dar um exemplo de um rico pobre. A pessoa mora aqui no Prado. Tem um apartamento aqui que custa R$600 mil. R$600 mil. Quitado. Tem um sítio aqui saindo para Lagoa Santa, Esmeralda, Jabuticatu, que custa mais R$400 mil? Quitado. Tem mais um lote que custa, sei lá, R$150 mil? Quitado. Tem mais um carro que custa R$50 mil? Quitado. Não tem dívida nenhuma. Não, tá bom. Tem nem apartamento na praia, não. Tá bom, tem um sítio, tem nem na praia, não. Tem um patrimônio de mais de R$1 milhão. Se precisar de R$100, não tem, tô apertado. Rico, pobre. Não está totalmente errado. Por quê? Porque essa pessoa construiu um belo de um patrimônio. Agora, quando que eu tenho encontrado rico, pobre, triste? É justamente lá na aposentadoria. Por quê? O que que o apartamento, o que que o sítio, o que que o lote, o que que o carro geram para ele? Somente despesa. E lá na aposentadoria o cara está precisando é de renda. Então, cuidado para você não ser um rico pobre lá na frente. Vou falar da segunda pessoa agora. Quem que é? Falei do rico, pobre. Agora vou falar da segunda pessoa. Pobre rico. Como que se imagina que é um pobre rico? Pobre rico. Eu tenho sido fonte das principais mídias do país. Aí outro dia eu concedi uma entrevista na Folha de São Paulo, no mercado, lá na parte do mercado, e eles colocaram meu e-mail. E eu recebi e-mails do Brasil inteiro. Eu vou falar só de um e-mail. que me chamou muita atenção. A pessoa escreveu assim, Erasmo, abriu o e-mail escrevendo, Erasmo, Deus não me ajuda. Minha renda mensal é somente R$ 6.500. Vocês viram que Deus não estava ajudando a pessoa, né? E aí ela escreveu, estou devendo cheque especial, estou devendo cartão de crédito, estou devendo minha casa financiada, meu carro está a ponto, realmente a situação financeira dela estava muito difícil. Agora, o que são R$ 6.500 por mês para a realidade do brasileiro? Renda de? Rico. E a pessoa está vivendo como? Pobre. Quem que é o pobre rico? Aquele que é pobre porque quer. Porque tem renda para ser rico. Eu tenho encontrado muitas pessoas assim. Tem uma renda diferenciada, seja como funcionário, seja como um empreendedor. A bênção já chegou na vida dele e ele está atrás da bênção. Cuidado. Dentro das igrejas eu tenho encontrado muito isso. Falei do rico pobre e do pobre rico. Vou falar da terceira pessoa agora. Quem que é? Pobre pobre. Como que vocês imaginam que é um pobre pobre? Outro dia na palestra o cara falou assim, sou eu, Erasmo. Pobre pobre, o que que você falou aí? Pobre, pobre, eu já falei dele aqui hoje. É a pessoa que está ganhando R$ 900 e o salário não dá. Passa a ganhar R$ 2.000, o salário não dá. Está ganhando R$ 5.000, o salário não dá. Está ganhando 20, 30, 50 mil reais por mês e o salário não dá. Esse é o... pobre. Ele pode ser até promovido. Continuar pobre com renda de rico. Ele vai virar pobre rico. Vamos abrir um parêntese aqui. Um jovem aqui em Belo Horizonte, que nunca trabalhou, um rapaz ou uma moça, que nunca trabalhou, vai ser o primeiro emprego ou o primeiro estágio dele. Qual que é o valor do salário desse jovem? Quanto? R$ 600. É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? O jovem não ganhava nada. Passou a ganhar R$ 600. É muito. Qual que é a primeira compra que o jovem faz? Quanto que custa? No primeiro mês ele gasta, ó, na primeira compra ele gasta 2 meses do salário. E como que paga? E compra mais alguma coisa? E como que paga? E compra mais alguma coisa? E como que paga? O que que acontece com o jovem brasileiro hoje? Começa a vida pobre, pobre. Nunca o salário vai dar. Porque gasta antes de receber. Nunca o salário vai dar. E quem começa a vida pobre, pobre, é difícil de sair. Eu tenho feito essa palestra muito para jovens. E eu adoro, aí eles ficam rindo. Eu falo, mas... Erasmo, ainda eu quero ir para balada ainda. Como? Não tem nada de errado em comprar o celular de R$ 1.500, R$ 2.000, não. Mas junta 3 meses do salário, sem gastar um tostão e vai lá e compra. Para você ver que gastou 90 dias trabalhando para... Você está dando valor à coisa. Quanto custa um tênis? meses de trabalho mínimo, de salário mínimo, para comprar um tênis. Cuidado, gente. Dinheiro foi feito para gastar. Então, ensina o jovem isso. Filho seu, que for trabalhar no seu negócio, ensina ele para ele não ser pobre, pobre. Passa educação financeira para as pessoas. Vou falar da quarta pessoa agora. Quem que é? Rico, rico. Como você imagina que é o rico, rico? Hein? Rico, rico é aquela pessoa que ganha menos que você e vive melhor que você financeiramente. Conhece alguém assim? A pessoa ganha menos que você, vive melhor que você e, se precisar, te empresta dinheiro. Vocês conhecem alguém assim? Quantos de vocês conhecem alguém assim? Olha, isso é sério, hein? O que que essa pessoa tem? Ela tem um pezinho de nota de 10 em casa? Não, ela tem o quê? Controle. Prioridade. Vamos lá. Agora que eu quero ver. Exemplos de rico, rico na Bíblia. Chuta? Alguém? José? Por quê? Que ele se tornou um excelente administrador, tanto em momento de pobreza. Quem que falou isso? Tanto sei viver em momentos de riqueza, quanto de? Paulo. Quando Jesus viu aquela senhora depositando as moedas, o que que ele falou? Quem que era rico ali? Quem que deu mais? E hoje, depois que eu descobri isso, eu agora ensino as pessoas a serem ricas, ricas. Esse curso chama Curso Como Ser um Rico, Rico. Os 10 passos, passo a passo, são 23 aulas que eu ensino as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo serem ricas, ricas. E a palavra de Deus ensina. Quantos de vocês querem ser ricos, ricos? Levanta a mão, por favor. A maioria. Então, eu vou ensinar. A palestra começa agora. Como ser rico, rico. Primeiro passo. Normalmente, você anda com uma nota de 100 reais no bolso, sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Hein? Vocês têm aí? Não? Que isso? Mas por que? Você tem medo de ser roubado? Não, uma nota de 100. Não anda? Ué, pensei que aqui ia todo mundo ir, pastor sócio. Então tá bom. 100 reais é pouco ou muito dinheiro? Quem acha que é pouco? Levanta a mão. Levanta a mão que acha que é pouco. Pode levantar. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Pode levantar. Pode levantar. Levanta a mão. Quem acha que é pouco, passa 100 para mim aí agora. Pastor, já vi aqui. Você aqui. Aceita o cartão. Pode tirar aí. É pouco para você. Dá ele para mim. Pode tirar aí, pastor. Uai, eu vi você levantando, ué. É pouco para você, daí para mim. E um real, é pouco ou muito? Teve gente aqui também que levantou. E agora todo mundo escolheu. Na hora de passar para mim. E um real, é pouco ou muito? Pouco, pouco. E se cada pessoa que hoje me der um real? Quer dizer que de grão em grão? Galinha enche o papo. Qual dinheiro que roda mais na sua mão? A moedinha de um real ou a notinha de 100? É de um real. Então, a primeira orientação para você ser rico, rico. Dê valor a todo real que passa na sua mão. Esse dinheiro está sendo bem gasto? Esse dinheiro está lhe trazendo qualidade de vida? Está fácil de ganhar um real, cem reais? Sim ou não? Está fácil de ganhar? Mas está muito fácil e muito rápido de gastar. Então, se você não valorizar cada real, ele some. Ele some. E eu vou fazer um desafio para vocês. Você já viu aquela pessoa que você pergunta assim, como é que você está? Estou duro. Como é que você está? Estou zerado. Estou na lona. Outro dia o cara falou, estou na pindaíba. Para de falar isso, querido. Para de falar isso. Isso é maldição que você está. Ah, tô, para de falar isso. Ah, estou correndo atrás. Estou correndo atrás. Quem corre atrás chega por último, querido. Você está correndo atrás do dinheiro, eu estou correndo à sua frente, querido. Para com isso de correr atrás. Eu quero fazer um desafio para você. Desafio. Sei que todo mundo aqui tem condição de fazer isso. Você vai passar no banco e vai pegar uma nota de 100 reais e vai colocar na sua carteira. Colocar 100 reais dentro da sua carteira. Não coloca junto com o seu dinheiro. Coloca num compartimento especial. Secreto. Ó, tem gente até tirando foto, nunca viu. Hipnotizando. É igual a televisão de cachorro, os frangos ficam rodando lá. O que é isso aqui? Isso aqui não é amuleto. Não é chama dinheiro, não é nada. Isso é dinheiro. Nunca eu estou duro. Poder gastar eu não posso não, mas ter eu tenho. Tá aqui. Nunca estou duro. Quero desafiar vocês a fazer isso. Para de falar estou duro, estou zerado. Estou na lona. Tenho. Outro dia eu estava em Montes Claros, fui dar uma palestra para o Sebrae lá em Montes Claros, falei assim, onde que eu compro a carne de sol aqui? Ah, lá no açougue do Noel. Fui lá no açougue do Noel, na hora que eu fui comprar, passar no cartão, a menina falou assim, no dinheiro eu te dou 5%. Eu olhei minha carteira, não tinha nada. Lembrei da reserva técnica. Peguei meus 100 reais e... Desconto. Quem tem dinheiro tem poder. Outro dia eu estava andando em Belo Horizonte aqui, gasolina a 3,36 no dinheiro. Olhei meu carro, opa, lembrei da reserva técnica, fui lá e, pá, quem tem dinheiro tem poder. Depois eu venho e reponho. Nunca eu estou duro. Então, o primeiro passo para você ser rico, rico. Dê valor a todo o dinheiro que passa na sua mão e para de falar, estou duro, estou zerado. Se não dá para ser uma de 100zinho, querido, anda com um peixinho lá de 50, um de 20, mas não anda zerado, não. Cartão é cartão. Dinheiro é dinheiro. Hã? Emprestado? Olha, você fez uma pergunta que eu poderia fazer uma palestra só sobre ela. Veja bem, emprestado, é melhor emprestar ou dar? Cara, se você tiver condição e a pessoa estiver realmente precisando, dá. Abençoa. Entendeu? Eu acho que é melhor. Lógico, emprestar, o dinheiro é seu, você tem que reaver. Agora, não é... A palavra de Deus, como é que fala sobre emprestar dinheiro? Sobre ser fiador. Fala que deve emprestar? Qual no Provérbios que está? Você deve emprestar dinheiro para outra pessoa. Tem. Cuidado. Agora, se você tiver dinheiro para abençoar outras pessoas, dinheiro é para isso. Dinheiro foi feito para gastar. Mas olha, infelizmente, muitos de vocês aqui, eu tive isso, nós, quando eu morava lá no interior, lá em Barão de Cocais, aprendi a cantar lá na escola, assim, eu sou pobre, pobre, pobre. Para com isso. Eu sou rico, rico, rico. Esquece o lado. O pobre, pobre, pobre, cara. É rico, rico. Sei viver bem em toda e qualquer situação. Segundo passo para você ser rico, rico. Segundo passo. Quantos de vocês aqui têm sonhos? Sonhos. Sonhos materiais. A maioria. Beleza. As pessoas têm um sonho. Alguém quer dividir comigo um sonho material que você tenha? Alguém quer falar? Um sonho material que você tenha. Alguém quer falar um sonho? Um carro. É um sonho. Uma viagem. É um sonho. Um imóvel próprio é um sonho. Aí as pessoas dizem, ah, eu quero comprar um carro. E começa a andar atrás do carro. E o carro? Hein? Vai andando também. Aí o que, que a pessoa fala? Estou correndo atrás. Ó. Quem corre atrás não chega no sonho, querido. Então eu quero mudar isso. Quando você estabelecer que você quer comprar um carro, você tem que colocar data que você quer comprar um carro e valor que você quer comprar um carro. Por exemplo, ah, Erasmo, eu já tenho um carro, só para facilitar a minha compra, e minha conta, e preciso de 10 mil para trocar por um carro melhor. E eu quero trocar daqui a 10 meses. Ok? O que, que é essa conta? R$1.000 que você vai ter que guardar todos os meses. A cada R$1.000 que você guardar para o seu carro, você tem 10%, você tem 20% do seu carro, você tem 30% do seu sonho, você está chegando mais perto. Então, o segundo passo para você ser rico, rico. Seu sonho, você vai colocar data e valor no seu sonho. Todos os sonhos. Seja trocar o celular, seja fazer uma viagem, assim você vai sempre chegando mais perto do seu sonho. Por que, que eu tenho visto que muitas pessoas estão com a bênção na vida delas, estão com dinheiro na vida delas e não estão conquistando sonhos? Por quê? Não coloca o sonho como prioridade, não coloca o sonho como foco da sua vida e ficam tristes. Eu tenho uma parceria com o pessoal do alguém é da Justiça Federal aqui, trabalha na Justiça Federal? Algum órgão da Justiça Federal? Eu tenho parceria lá. São pessoas que têm uma renda diferenciada. Ganham um salário que muitas e muitas pessoas gostariam de ganhar. E estão com a situação financeira. Eu tenho um empresário que ele falou comigo, Erasmo, eu já tive época de faturar R$100.000 por mês. Por mês, pingar na conta dele. Pingar não, né? Chover, né? 100 mil não é pingar. É e o cara hoje está numa situação difícil. Por quê? Fez assim com o dinheiro. R$30.000, uma pessoa que eu estou acompanhando, está com o nome sujo. R$30.000. Ao mesmo tempo, chega gente lá no meu site, que entra lá no erasmovieira.com.br, Erasmo, eu ganho R$1.500, eu estou querendo investir a sobra do meu dinheiro. Poxa, quem é o rico rico nessa história? Eu não falei aqui, como que é o empresário rico pobre? Empresário rico pobre. Aqui, quantos tem um negócio próprio aqui? Levanta a mão, quantos tem? Aí, muitas pessoas, quantos tem, como que é o empresário rico pobre? Empresário, rico, pobre. Hã? Não. Rico, pobre é aquele empresário que você chega na loja dele, por exemplo, na loja dele, ele abre lá o depósito, tem 200 mil reais de mercadoria lá. Tudo pago. Tudo pago. O cara está sem dinheiro para pagar o funcionário. Está atrasando os impostos. Para que comprar? A ganância, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Rico, pobre. Eu tenho recebido muito contato de empresário falando assim agora, Erasmo. Erasmo, quando tinha dinheiro, o comércio estava vendendo, a economia estava girando, eu sabia administrar minha empresa, agora eu não sei. Porque o dinheiro está curto. Aí o cara ganhou dinheiro, aí comprou uma casa para ele. Aí o cara ganhou dinheiro, comprou um apartamento na praia para ele. Aí o cara ganhou dinheiro, comprou um carro melhor para ele, comprou um sítio para ele, comprou um manga larga para ele passear, uma Harley Davidson. E agora a empresa dele está de boca aberta, precisando de um capital de giro. Onde que está o dinheiro? Hein? Está no manga larga comendo capim lá, né? Ah, não, capim não, é ração, né? Está com a Harley Davidson com o motor travado na garagem, porque não... Eu conheço gente assim. Tirou o dinheiro da onde? Tirou o dinheiro da onde? Da empresa. Tem tudo para ser rico e é pobre hoje, está vivendo como pobre. Esse é o empresário. E qual que é o empresário rico, rico? Rico, rico. É aquele que, mesmo num momento de dificuldade, ele está colocando a barriga no balcão, está voltando a trabalhar, porque teve que mandar a gente embora, mas a empresa dele está sobrevivendo. Porque o mercado, se Deus quiser, vai mudar, vai melhorar. Então, eu falei dois passos para você ser rico, rico. Qual que é o primeiro passo? Dar valor a todo dinheiro. Segundo passo, transformar seus sonhos em... objetivos para você chegar mais perto. Terceiro ponto para você ser rico, rico agora. Terceiro ponto. Muitas pessoas sabem exatamente quanto que gasta com água, luz, telefone, porque são contas fixas nada. São contas periódicas que chegam na sua casa todos os meses. Se você não cuidar delas, elas só vão aumentando. Agora, quanto você gasta de supermercado, sacolão, açougue, padaria, lanchinho, unha, chapinha, roupinha? Muitas pessoas não sabem. E na sua empresa? Hoje eu recebi um e-mail aqui, ó. Está aqui no e-mail. Erasmo, meu marido tem oficina mecânica, não sabe se ganha ou se perde dinheiro. Preciso da sua ajuda, ó. Eu primeiro tenho que saber se você está ganhando ou se está perdendo, querido. Como que tem um negócio e não sabe se está ganhando ou se está perdendo dinheiro? O mercado, você que é empresário, não aceita. Eu fui num empresário uma vez, o empresário estava lá trabalhando, o empresário pegava dinheiro emprestado com um funcionário. Quem que é o rico, rico lá? O funcionário chega com um carro novo, o que o empresário fala? Está me roubando. Eu atendi uma pessoa, uma mulher, tinha um salário muito bom e ela estava injuriada. Injuriada. Por quê? Porque a empregada que trabalha na casa dela juntou dinheiro e ia fazer uma lipoaspiração. Ela estava doida para fazer e não tinha dinheiro. Quem que é a rica, rica lá? Quando eu falei do terceiro passo, muita gente sabe esses gastos, mas não sabe os gastos variáveis, seja do seu negócio e da sua vida pessoal. Querido, tem que colocar tudo no papel e anotar. Só anotar dá resultado, sim ou não? Não. O que você tem que fazer? Depois que você anotou, você tem que se assentar com a sua família e avaliar. Onde que eu posso haver enxugamento? Deixa eu perguntar para vocês. Quantos de vocês aqui tem unha? Unha. Muita gente, né? Tem gente que não levanta nem para saber se tem unha, nem olha. Participa, gente, né? Para não dormir. Quanto tempo você cuida das suas unhas? O quê? Toda semana? Você tem que lixar e cortar, aparar. Custo é a mesma coisa. Custo da sua vida pessoal ou da sua vida empresarial, você tem que sempre estar de olho, porque senão eles só vão crescendo. Hoje na entrevista eu falei por isso, sobre isso. A gente não tinha celular, aí o celular chegou, todo mundo coloca o celular na vida, ótimo. Aí o celular agora tem que ser celular mais internet, aí todo mundo coloca isso na vida. Aí celular, internet, não pode ser um celular barato, tem que ser um celular caro para funcionar a internet. E aí? Se você não enxugar em outras coisas, talvez fica difícil. É fácil de fazer isso, sim ou não? Não. Qual que é o principal ponto de você, para você implantar um controle do orçamento na sua vida? É você ter muito claro o seu objetivo. Seu objetivo financeiro. Qual pode ser um primeiro objetivo financeiro? Sair das dívidas. Pagar aquelas dívidas mais caras. Empresário, o que é dívida inteligente? O que é uma dívida inteligente? Mesmo você pagando juros. Hein? Você pode comprar um material, uma máquina que vai te produzir e vai te gerar mais. Aí o empresário, né, pode, por exemplo, pegar aquele cartão do BNDES, né? Cartão BNDES, né? E lá, vamos supor que você tem um comércio, né? Você tem um comércio lá de, sei lá, material de construção ou de você tem um consultor, igual o meu amigo Marcelo aqui, né? Aí você tem o cartão BNDES e está precisando de um carro para fazer uns transportes, um material lá da consultora lá. Aí você vai, pega o seu cartão BNDES, que é uma das taxas melhores que tem, e vai comprar uma caminhonete. Qual caminhonete que compra, Marcelo? Hilux? Aí para a Hilux na porta da loja, tem que carregar 5 sacos de cimento. Pode ir na Hilux? Novinha, Marcelo? Vai o quê? Paga frete? E quem paga a prestação da Hilux? A empresa. Ao custo. Dívida boa e dívida ruim. Presta atenção. Hã? Dinheiro foi feito para gastar. Outro dia o cara falou assim, ah, Erasmo, ele tem uma rede, restaurante. Aí ele falou, Erasmo, mas eu estou apertado aqui no restaurante. Eu falei, ah, mas o que aconteceu? O restaurante estava bom, então. Ah, era, é que eu comprei um lote, fiz um predinho para vender lá, os apartamentos. E aí? Não vendeu nenhum. 600 mil parado. Da onde que tirou os 600 mil? O restaurante está lá de boca aberta, tá? Tendo que mandar funcionário embora. A reserva queimou toda. E está perdendo dinheiro lá. Está pagando juros, cheque especial. Está atrasando os compromissos do restaurante. Ganância. Cuidado com a ganância, querido. Precisa de anotar para sempre? Para o resto da vida? Sim ou não? Sim ou não? Não. Principalmente na vida pessoal. Imagina o seguinte. Se você... Na hora que recebe, você que é assalariado, na hora que recebe o seu salário, antes de receber, você olhou para sua conta, está lá sobrando R$1.000. Outro dia a pessoa me falou assim, milagre. Se está sobrando, querido, é que a coisa está boa. A coisa está boa. Não precisa ficar anotando coisa. Isso é pondurismo. Dinheiro foi feito para gastar. Agora, se está no vermelho, querido, tem que anotar. Quem quiser uma planilha grátis aí, está lá no meu site, erasmovieira.com.br. Tem uma planilha grátis, todo mundo pode baixar lá. Pode me seguir nas redes sociais aí. Erasmo Vieira Consultor, Instagram, Erasmo Vieira Consultor no Facebook. Tem lá vários vídeos e dicas financeiras. Então, eu falei aqui de três pontos. Dar valor ao dinheiro, ter um sonho e controlar o orçamento pessoal empresarial. O quarto ponto, talvez, é o ponto principal do meu livro, do meu curso, e eu tenho certeza que se você praticar hoje, dá resultado. Hoje. Só existe dois tipos de gasto que nós realizamos na vida. Só dois. Não tem segredo. O primeiro é o gasto necessário. Aquilo que você realmente precisa. E o segundo gasto é o gasto desejado. 70% de tudo que você gasta é desejo. E aí é que tem muita margem para você enxugar. Dica. Toda hora que você for gastar o seu dinheiro, você pergunta assim, é necessidade ou é desejo? Isso aqui não é curso para você virar pão duro, sovina, mão de vaca, avarento, nada disso. Mas se for desejo, você vai fazer a segunda e mais importante pergunta. Qual que é? Hein? Posso não. Com cartão de crédito você pode tudo, querido. É tenho ou não tenho dinheiro? Então vamos repetir. Quarto passo. Duas perguntas que você tem que fazer na hora de você gastar o seu dinheiro. Qual que é a primeira pergunta? Necessidade ou desejo? E a segunda pergunta? Tenho ou não tenho dinheiro? Ah, um detalhe. Quando eu falei no passo 3, controle do orçamento, aonde na palavra de Deus que manda fazer controle no orçamento? Já foi falado aqui hoje. Lucas 14:28, que o Marcelo leu. Qual de vós não se assenta primeiro para fazer um orçamento antes de começar a construir? Por quê? Você pode servir até de chacota para os outros. Então, controle do orçamento está na palavra de Deus. Necessidade ou desejo, tenho ou não tenho dinheiro. Vamos praticar isso? Quanto custa um pacote de arroz? 5 quilos? R$15, está caro, né? Quanto custa uma pizza? Ah, 40, 50. Quantas pessoas comem uma pizza? Outro dia na palestra o cara falou, só eu, Erasmo. Quantas pessoas comem um pacote de 5 quilos de arroz? Arroz é necessidade ou desejo? E pizza é necessidade ou desejo? Ó, vocês estão sabendo, hein? Então, eu vou falar algumas coisas para vocês, vocês falam se é necessidade ou desejo. Energia elétrica em casa, necessidade ou desejo? Necessidade ou desejo? Sapato alto cor da moda, é necessidade ou desejo? Botinhas por frio, é necessidade ou desejo? É necessidade. Né? Arroz, é necessidade ou desejo? Refrigerante todos os dias, é necessidade ou desejo? Pizza, é necessidade ou desejo? Qual que é o segredo disso tudo que eu falei aqui? A segunda pergunta, qual que é? Tenho ou não tenho dinheiro? Se você tem dinheiro, vá lá e compra todas as blusinhas, todos os sapatos alto, toma refrigerante todos os dias, coma somente pizza. E se não tem? Come arroz, bebe água. Vai morrer? Aí tem gente que fala assim, mas eu trabalho tanto, dou tanto duro que eu mereço. Você merece tudo bom e melhor desde que possa pagar. Você merece ter um nome limpo. Numa reunião aqui na Rua dos Pampas, passa quantos carros por dia? O que será que as pessoas que estão passando aqui estão falando dessa reunião aqui? Segunda-feira, que tanto de crente lá reunido. Sabe qual é o meu sonho? Eu falo isso lá na Lagoinha, toda vez que eu falo, em todas as igrejas. Eu quero ter um sonho que as pessoas olhem para a reunião assim e falem assim, está vendo aquele pessoal lá daquela igreja lá? Ninguém está devendo. Amém? Está todo mundo com a vida financeira prosperando. A prosperidade é do Senhor, querido. E tem gente que não está tomando posse disso. Quantos de vocês entendem aqui que o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata? Oh, muitas pessoas. Quantos entendem que você é filho dele? Oh, muitas pessoas também. E como filho você é herdeiro. Amém? E você é mordomo de tudo aquilo que Deus te proporcionou. Amém? Mas eu fico preocupado, porque outro dia um cara falou assim, Erasmo, meu crente, lá da igreja, meu carro está uma bomba, Erasmo. Eu tenho que passar ele para frente rapidinho. Você está parecendo do Estado Islâmico lá, ó. Irmãos, você tem cuidado dos bens que o Senhor colocou na sua mão? Do seu carro? Você tem lavado o seu carro? Você tem cuidado da sua casa? Das roupas que Ele te dá? Porque às vezes eu encontro as pessoas, estão andando com o carro assim, o carro está até amarrado assim, ó, o carro já até mudou de cor. Porque não vê, só vê a água da chuva. E fica, Deus me abençoe, me manda outro. Será que Deus vai te mandar outro? Você está sendo um bom mordomo? Amém, irmãos? O amém foi fraco aqui, hein? Queridos, pratica a necessidade, o desejo. Tenho ou não tenho dinheiro? Quarto passo. Só quero falar, hoje não vai dar para a gente entrar muito na questão das dívidas, que a gente já tô com o tempo vencido ali. Mas eu tenho visto muitas pessoas chegando assim e falando assim, Erasmo, eu estou no fundo do poço. Nessa situação difícil que está acontecendo. Estou no fundo do poço. Sabe o que eu falo para elas? Não existe fundo do poço. Se você está numa situação ruim e você continuar cavando, o que vai acontecer com o poço? Vai afundar. O que você tem que começar a fazer? Muda, querido. Vai jogando uma terrinha no seu poço para ver se você sai. A situação está difícil para todo mundo. Mas com Deus, eu tenho certeza que você sai. Outro dia, numa palestra, na igreja, a pessoa falou assim, duas coisas que eu vou falar. A pessoa falou assim, Erasmo, eu sou pobre. E pobre só pode comprar parcelado. O que vocês acham disso? Hein, gente? Isso é mentira. Isso é mentira do capeta. Porque se você sabe, se você é digno de pagar todas as prestações, você pode juntar o dinheiro e comprar à vista. Quem compra à vista, compra mais. Não aceita esse negócio de parcelado. Parcelinha é igual a faturana. Fui lá comprar no Extra outro dia, lá perto da minha casa. Aí na hora que eu estava comprando o Extra, a pessoa da frente, era um sábado de manhã, estava comprando, ela comprou dois frangos assados e tal. Aí na hora de pagar, a menina falou assim, Eu quero pagar de 3 vezes. Aí a menina do caixa falou assim, mãe, 3 vezes tem juros? Ela falou, tem problema não. Eu pensei, se ela está pagando juros no frango assado, imagina nas outras coisas. Comida, você vai comer hoje, como é que você quer pagar de parcelado, irmão? Uá! Outro dia, eu dei entrevista semana passada sobre o dia dos namorados, o cara está comprando presente de dia dos namorados de R$150 para pagar de 5 vezes. Ele vai pagar julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Presente de dia dos namorados, está chegando Natal, já está passando dia dos pais, já tá, tem gente que está pagando ovo de Páscoa ainda, dia das mães, está tudo agarrado no cartão. Misericórdia, querido. Não termina o namoro e ainda fica chegando a fatura. Outro dia, numa palestra, o cara me apertou. Falou assim, Erasmo, esse negócio de necessidade aí, e quando for necessidade e eu não tiver dinheiro? Hein? Quando for necessidade e você não tem dinheiro. Aí eu fiquei apertado. A única saída que eu descobri para ele foi Filipenses 4:19. Alguém pode me falar o que está escrito em Filipenses 4:19? Alguém sabe de cor? Vem seu pastor? Quer falar, pastor? Filipenses 4:19, o que está escrito? Olha lá. E o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todos. Não, está errado ali. É desejo ali, não é não? E o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todos os vossos desejos. iPhone 5, carro de último ano, morar, não é não? Está certo aí? Deus está garantindo para os seus filhos que vocês não vão passar? Foi a única solução. Aqueles que são filhos não passarão necessidade. Gente, eu poderia ficar falando a noite inteira sobre finanças aqui, falar mais os passos, tem mais vários passos aqui, mas a gente tem um horário. E eu já estou extrapolando o horário. Último ponto, principal. Para você ser um rico rico. Fidelidade. Você tem sido fiel? Tem gente que está fiel. Fiel. Fiel. Fiel nas dívidas. Fiel nos bancos. Fiel até no agiota. Mas Deus pode esperar, né? Olha, cuidado. Eu quando não conheci o Senhor, e já era consultor financeiro, foi numa reunião da Donep, que eu fui apresentado a Jesus, e eu não entendi esse negócio de fidelidade. E depois que eu comecei a praticar isso na minha vida, a fidelidade com o Senhor nos dízimos, nas ofertas, fez toda a diferença para que eu me tornasse um rico rico. Hoje eu sou. Tudo que eu falo aqui, eu pratico. E Deus, né, outro dia o meu médico me perguntou, Erasmo, como que você sai outro dia na Globo, outro dia no Jornal Nacional, outro dia no Jornal Hoje? Hoje eu dei entrevista para duas. Quem que é o seu assessor de imprensa? Eu falei, Jesus. Eu nunca paguei um assessor de imprensa. E Deus tem me colocado numa segunda-feira. Olha que honra de estar aqui na presença de vocês, vocês gastando o precioso tempo comigo. E eu tenho praticado isso que eu tenho falado. E esse curso, esses livros, hoje infelizmente eu não tenho nenhum livro aqui, os livros esgotaram toda semana passada, eu fiz 3 palestras em igrejas, no domingo à noite, 3 semanas seguidas, e os livros acabaram, graças a Deus, todos, eu só tenho o box de DVD. Outro dia a pessoa perguntou, quanto que é o box? 10 parcelas. 10 parcelas de R$29,00, R$29,70, R$297,00. Lógico, se você for numa palestra do Erasmo, você não vai pagar de 10 mais, né? Mas é o mercado aceita, você que decide. Tem gente que está pagando roupa aí, 8 parcelas, sem entrada. Na última parcela não sabe nem qual é a roupa. Mas voltando aqui na fidelidade do Senhor, seja fiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, que é o ponto principal para você ser um rico rico. Queridos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Sócrates. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao Senhor. Pastor Sócrates, orar para que todos tenham sabedoria em usar as bênçãos que Deus tem colocado nas nossas famílias.